Teremos agora uma presença, uma aparição. Olhe pra isso. Linda demais. Meus tênis. Tá chique. Agora vai começar. Nunca errou. Há 3 dias, abandonada, ela perdeu um namorado. Soltar a fera, o coração tá liberado. Coitado, quem ficou apaixonado. Agora a bela recatada revoltou, pois um tubinho sexy foi para balar. E hasta un ciego vuelve a mirar. E un cantante paró de cantar. Roubou en cena, capítulo e temporada inteira. E Xandela não é brincadeira. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe com um balde de gelo. Oh, e vai descendo. Oh, e vai descendo. Ela só quer curtição. Chão, chão, chão, chão. Muita curtição. Chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Ela só quer curtição. Chão, chão, chão, chão. E muita curtição. Chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Show pra bater palma. Roubou a cena, o capítulo e a temporada inteira. Mexendo ela não é brincadeira. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um balde de gelo. Oh, oh, e vai descendo. Oh, oh, e vai descendo. Ela só quer curtição. Oh, chão, chão, chão, chão. Muita curtição. Chão, chão, chão, chão. E vai de... ah! E vai descendo até o chão. Ela só quer curtição. Chão, chão, chão, chão. E muita curtição. Chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo. Vem, meu surfista! Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um balde de gelo. Oh, oh, oh. E vai descendo. Pura adrenalina, ahora estoy solita, pero calentita. Me dejo loquito conmigo, baila apretadito conmigo. Ahora estoy bailando, hey. Ahora estoy solita, me dejo loquito conmigo, baila apretadito conmigo. Já é.